meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Tempestades vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus.